Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Extreme Series que aconteceu lá em Darlington sábado à tarde, né? A VFW Sports Clips Help and Hero 200. Uma corrida muito boa, corrida bem interessante aí da Extreme Series. Eu particularmente gostei da corrida, que foi uma corrida movimentada, né? Apesar de apenas 8 trocas de liderança, mas foi uma corrida bem movimentada. Tivemos a batalha aí, tivemos o ataque do Kyle Larson num certo momento da corrida ali, entre o meio, já, do meio da corrida já para o final da corrida ali, né? O Kyle Larson parecia que iria já assumir a liderança para não perder mais, mas ele acabou rodando, foi traído por ele próprio, acabou rodando aqui, foi entrado para fazer a sua parada em bandeira verde, né? Se complicou um pouco aí o Kyle Larson. Ele não levou volta porque ele conseguiu já retornar e saiu logo, saiu a bandeira amarela, então ele retornando, ele não conseguiu, perdão, ele não levou nenhuma bandeira amarela, ele conseguiu sim se salvar, né? E relargou com os pneus novos, bem próximo ali, relargou, ele estava liderando, ele relargou em tipo um oitavo ou nono, foi bem perto ali, aliás, foi na posição ímpar, foi sétimo ou nono que ele relargou, depois ele acabou avançando ali, partindo para a parte final. A parte final da corrida foi muito interessante, né? Porque tivemos aí o Elliott Sadler lutando pela vitória, o Denny Hamlin lutando pela vitória, o Daniel Suarez parecia que estava partindo para lutar por essa vitória também, né? E tivemos um contraponto disso tudo, né? Tivemos o Erik Jones bem afastado do top 10, né? Ele terminou dentro do top 10, mas ele não fez uma boa corrida, né? Ele andou fora uma parte da corrida do top 10, voltou, terminou em sexto colocado. O Ryan Blaney no carro 22 também fez uma corrida bem apagadinha, foi o sétimo colocado, né? Tem outros destaques aqui bem interessantes que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Outro que não foi muito bem foi o Paul Menders, foi apenas o 20º colocado. Eu esperava um pouquinho mais dele, até lutar pelo esse top 5, lutar com o Sadler e com o Hamlin pela vitória, né? Então não foi muito interessante. Um contender também que eu não gostei do ritmo foi o Ty Dillon, foi muito mal, foi apenas o 12º colocado, né? Mas vamos falar agora do vencedor, Elliott Sadler. Parece que está com tudo, está com a bola toda, Elliott Sadler venceu sua segunda corrida no ano, venceu o Talladega agora em Darlington, né? Parabéns a ele, soma agora 12 vitórias na Xfinity Series, né? Faz um bom ano, um número bem interessante para vocês aqui, pessoal, para assim, realmente coroar o momento do Elliott Sadler, para ver como ele está com força total. O Elliott Sadler, ele tem 21 top 10, tá? 21 top 10, vou repetir mais uma vez, né? Em 24 corridas, ou seja, apenas 3 corridas ele não terminou dentro do top 10. Isso é um número muito importante, isso mostra o quanto ele está comprometido com o trabalho dele, lembrando que durante os finais de semana, por vários momentos, né, temos aí os intrusos, né, os Cup Drive aí com seus carros apelões. Como assim, por exemplo, nesse final de semana, o Denny Hamlin foi o segundo colocado, não marcou ponto. O Kyle Larson foi o quarto colocado, não marcou ponto. O Ryan Blaney foi o sétimo colocado, não marcou ponto. Ou seja, né, de 10 posições, 3 já tinha pilotos que não marcam pontos no disputa do campeonato. E ainda falei do Paul Menders, que não foi muito bem. Eu acho que talvez tivesse o Kyle Busch, o Keselowski nesse caso. Se bem que o Ryan Blaney é o mesmo nível, né? Mas se tivesse, por exemplo, o Kyle Busch, no caso 18, também é o mesmo nível. Se tivesse no 88, o Kevin Harvick, né? Ele acabou tendo problemas de motor, abandonou a corrida bem no comecinho da corrida, na volta número 33, né? Talvez seria um número menor ainda. Então, assim, top 10, né? Para os contenders, realmente é vitória, né? É um resultado muito bom, muito importante. Principalmente quando temos aí quatro Cup Drives dentro do top 5, realmente uma posição no top 5 acaba sendo uma vitória mesmo, né? Então, parabéns aí ao Elliott Sadler pelo momento que ele vem passando. São 2 vitórias, 8 top 5, 21 top 10, não fez uma pole ainda, né? E 102 voltas lideradas. Tem uma média de chegada muito boa, interessantíssima a média de chegada dele, 7.6 essa média de chegada, assim, como eu falei agora, né, é para coroar o trabalho dele realmente. Na briga interna da Joe Gibbs, né, Denny Hamlin e Daniel Suarez travaram um bom duelo aí, né, nas últimas voltas ali para ver quem realmente ficava com essa segunda posição e quem iria atacar, né, o Elliott Sadler, até que no finalzinho aí o Denny Hamlin estava a cerca de... um pouquinho antes, né? Vamos voltar um pouquinho antes da fita ali, cerca de 10, 8 voltas ali. A diferença do Elliott Sadler para o Denny Hamlin é de 0.6, né? Aí chegou um tráfego muito pesado, cerca de 5 carros, um grupo ali de 5 carros bem próximos, né? Nessa luta toda aí, a diferença aumentou para 1.2, ou seja, ela dobrou essa diferença, né? O Cedric pegou os pilotos em posições melhores, né, para fazer outra passagem, e o Hélio se complicou um pouquinho mais. Mas o Danny Hélio não desanimou, foi lutando, e cerca de 2 voltas pro final ele estava bem mais próximo já. Foi quando o Sider acabou errando. O Danny Hélio chegou até por certo momento colocar o carro à frente, né, na curva 2, que é aquela curva maior zona, aquela curva mais larga, né, mais larga não largou, né, é uma curva maior, ela não é mais larga, é o mesmo tamanho as duas curvas, a diferença é que uma mais fechada, outra mais aberta. Então naquela curva, na curva 1 e 2, né, na primeira curva ali do circuito ali, o Hélio chegou a colocar por dentro, mas depois, né, o Elstad acabou saindo mais lançado. Na outra volta foi a mesma coisa e o Elstad acabou ficando com a vitória. Mas o Danny Hélio chegou bem perto, né, chegou a beliscar aí no Elstad. O Danny Hélio poderia ter feito um movimento bem mais brusco, né, um movimento bem mais, vamos dizer assim, mais agressivo para cima do Elstad, né, tipo tocando ele já, empurrando ele pro muro para tentar vencer. Mas eu penso que o Danny Hélio não quis fazer isso, até porque o Danny Hélio não quis atrapalhar, né, o Elstad na questão do campeonato. Eu penso que ele não quis fazer isso, não quis ser tão agressivo ao ponto disso, né, mas ele poderia ter feito isso, o Danny Hélio sim, né. O Sider foi o Suárez foi o terceiro colocado, chegou ali, e o Carlos parecia que estava com aquela bola toda, queria vencer, queria buscar, relargou, já pulou de sétimo para quarto, né, iria vencer a corrida, terminou apenas na quarta posição, não conseguiu alcançar os carros da do Gibbs, mas ele viu o Brandon Poole, né, o companheiro dele de equipe aí, o outro Ganassi, terminando na quinta posição, fechando o top 5. Então parabéns a todos aí do top 5, realmente são merecedores dos seus resultados aí. Para falar do Brandon Poole um pouquinho, né, o Brandon Poole volta ao top 5, né, ele foi terceiro em Elkhart Lake, lá em Road America, e agora ele foi o quinto colocado, um bom resultado aí do Brandon Poole. Só falando um pouquinho aqui dos números do Brandon Poole, né, ele tem atualmente 4 top 5 e 13 top 10, são bons números para ele, né, o Brandon Poole aí que faz o seu primeiro ano, né, é um dos rookies aí da temporada de 2016. O ano passado ele fez apenas 17 corridas, conquistando apenas 2 top 10. Agora esse ano já são 13 top 10 e 4 top 5. Parabéns ao Brandon Poole aí pelos seus excelentes resultados, né? O Jeremy Clements foi outro cara que chamou bem atenção aqui, né? Tem bons resultados esse ano, resultados expressivos, né? Foi o quarto colocado em Talladega, tem o sexto colocação em Bristol, e agora em Darton foi o oitavo colocado, né? Parabéns ao Jeremy Clements, que está fazendo um excelente trabalho mesmo, né, com esse carro 51 aí, o Jalen Clements. Tô gostando muito de ver o desempenho dele, né, não é aqueles caras mais cogitados, aqueles caras badalados, mas vem fazendo boas corridas aí, melhorando cada vez mais os seus resultados, né. Espero ver mais o Jalen Clements dentro do top 10, até porque ele é um dos que luta pelo Chase, né, atualmente ele não tá classificado, mas ele luta pelo Chase. Se ele tivesse caprichado mais um pouquinho no começo do campeonato, com certeza ele já estaria já, né, fechado no Chase aí. Então parabéns ao Jeremy Clements, que tem já em 2016 um top 5 e 3 top 10 pela equipe que não é muito boa aí, não é muito favorável para ele aí, mas consegue bons resultados. O destaque é o Brandon Jones, que conseguiu a sua 9ª posição, né? Volta ao top 10 desde Bristol, que não estava no top 10, que foi a 9ª posição também, né? Então parabéns aí ao Brandon Poole, que começou o ano muito bem, muito frenético, mas depois teve um problema de médias aí, foi um 16º, 13º, 19º, né? Digamos que na parte mista ele não foi muito bem aí, né, na parte dos road course aí. Mas parabéns ao Brandon Jones, que segue muito bem, né? Tá classificado pro Chase, o Brandon Jones, e continua num bom ano aí. Eu espero que esse menino consiga uma vitória, consiga para consagrar o trabalho que ele tá fazendo. Eu continuo torcendo muito. O outro grande destaque é o Ryan Preece, que conseguiu seu melhor resultado na X-Men Series, 10ª posição aí, com o resultado JD Motorsports, conquistando um bom resultado para ele. Então parabéns ao Ryan Preece. Outro destaque aqui é o Justin Auger, conseguiu a 11ª posição, não foi, claro, top 10, não esteve dentro, mas bateu na porta, né? Ele quebra uma sequência de praticamente 8 corridas dentro do top 10, mas essa bateu na trave aí, mostrando bom resultado, como está muito bem o Justin Allgaier esse ano aí. Eu estou muito confiante com esse desempenho dele aí. Para mim, ele é um dos favoritos ao título, com certeza, ainda mais se for regular, agora ele anda sendo aí, né, o Justin Allgaier. Eu quero muito ver o Justin Allgaier muito bem aí. É outro cara que eu preciso destacar os números dele também, né? Ele não tem nenhuma vitória, mas são 9 top 5. Ele tem uma a mais que o Eric Sadler. E são 19 top 10. Ele tem 3 a menos. Perdão, 2 a menos que o Eric Sadler. Ou seja, tá muito próximo, muito perto ali, né? O Justin Allgaier, em questão de resultado. O que difere um pouquinho, né? É que o Eric Sadler tem 2 vitórias e o Justin Allgaier nenhuma, né? Isso aí mostra o grande trabalho que a Junior Motorsports está fazendo na Xfinity Series esse ano. Outro destaque, pessoal, é o JJ. Ele foi apenas o 14º colocado na corrida, mas o JJ ele passou boa parte da corrida dentro do top 10. Só no finalzinho ali, no meio daquelas bandeiras amarelas aí, cheio de problemas, ele acabou ficando fora ali do top 10, infelizmente, o JJ. Ele eu quero destacar aqui também, pessoal, sobre as vitórias, né? Começamos um ano aí com a vitória do Chase Elliott, vocês lembram, lá em Daytona. Depois Toyota. Só Toyota vencendo. No meio tivemos ali algumas vitórias ali da Chevrolet. Por exemplo, Richmond, o Dan Hajnal venceu. Lá em Fontana, o Austin Dillon venceu, né? O Sado venceu em Talladega, que nós acabamos de falar. O Kyle Larson venceu em Pocono, né? O Elke Minola venceu em Daytona de julho, né? Do feriado de 4 de julho, né? E o Joe Logano venceu a primeira corrida do mês de agosto, né, que é a corrida em Austin Green, né, que acabou vencendo aí de Ford. O resto só Toyota. E, por causa disso não, a Chevrolet agora tá dominando, tá descendo uma mão aí, né, venceu o Mid-Ohio de Chicago de Chevrolet. A Chevrolet venceu com o Austin Dillon em Bristol, né, apesar que a corrida caiu no colo, mas não faz mal. Ele venceu. O McDowell venceu em Road America. E o Sadler venceu novamente agora, né, de Chevrolet. Chevrolet segue aí com 4 vitórias, passa por um bom momento do campeonato. E a Ford parece que está muito bem, apenas 2 vitórias esse ano, né? A vitória do time principal é apenas uma, com o carro 22, com o Joe Logano. E o Eric Mirola com o carro 98 venceu lá em Talladega, perdão, lá em Daytona, né? Então não vive um bom momento aí a Ford nos campeonatos aí. E a Toyota acho que cansou de vencer, né? Porque também teve 4 vitórias, né, com o Kyle Busch. E fechando essa sequência de 4 vitórias aí com o Eric Jones, né, que foi do foi Kentucky, New Hampshire, Indianapolis e Iowa. Então, parabéns a todos. Isso aí é mais do que sadio, essa briga aí de equipe, essa briga de montadores. Porque quem ganha com tudo isso somos nós, fãs da categoria, certo, pessoal? Falar um pouquinho aqui dos números da corrida da Xfinity Series, né? Tivemos aí 1h33, uma corrida muito rápida da Xfinity Series, né, lá em Darlington. Tivemos apenas 3 bandeiras amarelas, 8 trocas de liderança, uma corrida de certa forma tranquila, mas não foi números tranquilos, mas não foi tranquila na pista. Quem assistiu a corrida sabe o que eu estou falando. Se você não assistiu, pessoal, dá uma olhadinha nos vídeos lá. No site da NASCAR.com tem um review de 15 minutos. É um review bem completo, dá pra ter uma noção boa, parte de noção da corrida, né? Não é como assistir a corrida, mas tem uma boa parte de noção da corrida, vale a pena realmente assistir. Então, quem não assistiu, por favor, assista. Vocês vão com certeza gostar do que vocês vão ver da corrida aí de Darlington, apesar que os números não são atrativos. Certo, pessoal? Falar um pouquinho agora do campeonato, bem rapidinho também. Não mudou nada, continua tudo tranquilo, tudo sossegado. Parece que vai ser mais ou menos isso daí mesmo, né? Lembrando que nós temos ainda Richmond, Chicagoland e Kentucky, né? Perdão, o Chase começa no Kentucky. Então nós temos mais 2 corridas ainda, que é Richmond e Chicagoland, né? Depois no Kentucky começa o Chase aí. Quem está classificado, quem já estão classificados, né? Vamos explicar aí o plural certo, correto. Os classificados são Eric Jones, Eric Sadler, Daniel Soares, o Justin Allgaier e o Ty Dillon, o Brandon Galgo, Brandon Poole, Brandon Jones, o Dale Earnhardt Jr., o Ryan Reed, o Blake Koch e o Ryan Sieg. Esses são os que já estão classificados né, para o Chase aí da Action Series. Claro que isso tudo pode mudar, né? Por exemplo, o Dakota Armstrong pode tirar a posição do Ryan Sieg, o Ryan Sieg pode ter dois problemas aí, ele entrar, né? Até o próprio Jamie Clemens pode fazer bons resultados e entrar, o Ross Stein também, né? É, sei lá, o JJ ele pode vencer uma corrida aí, tirar alguém que está classificado, tirar o Ryan Sieg, por exemplo, né? E de quebra já o Dakota Armstrong engatar uma quinta aí, tirar o Blake Koch, que tá muito, os dois são muito próximos ali. Tudo pode acontecer, tem duas corridas para acontecer muita coisa, né? Mas, na minha opinião, se tivermos alguma mudança aí, vai ser entre o Dakota Armstrong e o Ryan Sieg, mas eu acho que isso não deve acontecer, porque o Dakota Armstrong não tem um bom carro, não está muito bem. Só relembrando vocês que o Dakota Armstrong ele deu um pulo muito grande na tabela quando ele correu com o carro 18 Kyle Busch lá em Iowa, que ele acabou terminando na quinta posição dentro do top 5, fez um bom resultado naquele final de semana lá. E isso acabou alavancando ele, né, pro, no campeonato aí. Eu até confio isso mesmo. Então, assim, o Dakota Armstrong não tem um bom carro, não conta com um bom carro. Então, dificilmente ele vai conseguir superar o Ryan Sieg aí, de certa forma. Porque os pontos, né, são bem gordos aí para se retirar aí. E o Ryan Sieg tá na mesma média que ele, né? Que é top 15, top 20. Então, os dois são bem próximos aí. Mas tudo pode acontecer, né, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto para falar da Sprint Cup, a corrida mais especial, se não, né, uma das mais especial do ano, com certeza.